Tô chegando, minha linda, embora teu pai não queira. Vim pra matar a saudade nesse tranco de vaneira. Por ser bem solto de patas, uma marca fandangueira, vou firme nesse compasso, bem no estilo da fronteira. Nos pelegos sou pegado, no amor sou caprichoso. Rancho que tem China linda, eu nunca refuguei pouso. Nos pelegos sou pegado, no amor sou caprichoso. Rancho que tem China linda, eu nunca refuguei pouso. Sempre ereta e altaneira, carrego berros de touro e ronco de gaita campeira. Deixo o baile correr solto, esqueço segunda-feira. Danço e pulo porque gosto de ver saltar polvadeira. Nos pelegos sou pegado, no amor sou caprichoso. Vejo que tem China linda, eu nunca refuguei pouso. Nos pelegos sou pegado, no amor sou caprichoso. Rancho que tem China linda, eu nunca refuguei pouso. Deixo o baile correr solto, esqueço segunda-feira. Danço e pulo porque gosto de ver saltar polvadeira. Talvez algum dia eu mude e o pai da moça me queira. Vendo eu bailar desse jeito nesse tranco de vaneira. Nos pelegos sou pegado, no amor sou caprichoso. Rancho que tem China linda, eu nunca refuguei pouso. Nos pelegos sou pegado, no amor sou caprichoso. Rancho que tem China linda.